A popularidade está aqui com um som totalmente cristalino. Totalmente cristalino e digitalizado. Novo Mega Vascão 3D. 3D. 3D. Novo Mega Vascão 3D. Os Brothers Mega, DJ Luiz, Maicon Breno e o Astro, DJ Novo, comanda Mega Vascão 3D. Bola Oliveira pra cima, garoto! Valeu, galera do Verdão da Montanha! Bora, Caneco! Pra cima, garoto! Amigo Eric Sabatão, bate junto aqui do lado, Lombadinha. Aniversariante de hoje, minha grande amiga, filha do Rock. Tá de berço hoje na filha do Rock. Bora, Detona! Vascão! Pra cima, meu Mega! Só vou botar pressão no Mega aí! Oh! Parabéns! Filha do Rock! Parabéns! Bora pra cima, Real! Um, dois, três, quatro! Esse é o Mega Vascão 3D, o Atrecismo. Um abraço bem especial, grande amiga Gorete do Flamengo. Está aqui com a gente, está de bençoante também na Gorete. E a galera aí da Montanha. E o Dadame do Boi Show, a primeira dama, tá aqui com a gente. Bora pra cima, Dadame. E o brilhante segurança do Perichico tá de beijo hoje, garoto. Muita saúde e muito ânimo de vida! Mega Vascão! Vem pro show do novo Mega Vascão 3D! Esse é o Mega Vascão 3D! O atrevido do Pará! Tá na hora de colocar a pressão na galera! E joga a mãozinha pra cima, pra cima! Só quem tá solteiro, bate na palminha e na palminha! Só quem é do Paixão, joga a mãozinha pra cima aí! Só quem é do Clube do Remo, joga a mãozinha pra cima! E a galera do Corinthians! Mil Graus tá aqui com a gente. Um abraço pra você, garoto aí. Sensação, sua marquinha sensação. Olha no meu retai, delícia chega mais. Aqui tô de patrão, é, aqui tô de patrão. E a delícia? Pra fazer. Quero ver, quero ver. O que ela faz? Olha o que ela faz. Eu desci por até o chão, desci por até o chão. Eu desci por até o chão. Meu amigo Monitoba por ali com a gente. Alô, Monitoba. Olha o Oliveira por ali com a gente. Isso aí, Oliveira. Já tamo juntinho, hein, garoto? Sua mãe também juntinho, né, Monitoba? Só pra botar o Brasil no Mega aí, meu irmão! Sensação, vem pra cima, vem, Juninho! É, meu irmão! Olha o que ela faz, olha o que ela faz. Joga a mãozinha pra cima, pra cima. Só quem tá solteiro, bate na palminha e bate na palminha e bate na palminha e deixa o batidão, deixa. Amigo dele, o piloto de fuga, o Vegas, tá na área, junto com a galera de São Miguel do Mar, Solange, aquele abraço pra você com muito carinho, o Lambada e a filha, filha do Rock hoje, mais uma vez, parabéns pra você, felicidade, hein, garota? Vem periquita, vem, vem, vem, vai, vai, vai, vai. E aí? Parceiro Fuxi tá aqui com a gente desde ontem! O Manitoba mete, mete, mete, mete, vai! Bota pra cima, ninguém! Estourei logo o Xandão, é de medo tá na mão, porque ela quis se divertir. Mas que absurdo, ela de vestido curto, não existe, eu tenho surto, o que essa gata viu? Onde quer, vai? Fala de prata, o som já vai ter tuba, se liga na estrutura, Dani. Só pra cima aqui no Mega, meu irmão, pra vocês! Com um corpinho bem suave, vem com nós curtir o baile, as balé. Bora detonando tudo! Sou linda menina, sou da volante no clima, linda sensual do jeito que os moleque pia. Sou linda menina que chega roubando a cena, a calcada tá de olho e a balete não esquenta. Sou linda menina. Sou da bolete no clima, linda sensual do jeito que os moleque pira. Sou linda menina que chega roubando cena, a calcada tá de olho e a bala. Chega no batidão! É. Viviane Batidão! DJ Betinho e... Bora com alegria, bora com alegria, bora! E aí, Alexandre? Joga a mãozinha pra cima aí e dá-lhe o grito de campeão. É campeão, vai, é campeão. E bota a mãozinha, bota a mãozinha. Vai tremendo, vai. Tome, treme tudo, vai. Vai tremendo, vai. Treme tudo. Vai tremendo, vai. Vai tremendo, vai. Um, dois, vai na bicada. Bicada, bicada, bicada, bicada, bicada, bicada. Bora, é. Bora, rapaziada, aí da promoção, meu grande amigo Netão, dente ontem com a gente. Bora, Netão! Bora, Netão! Bora, Netão! Bate show, Yarig! Vai na bicada, na bicada! Treme tudo, treme! E a grande amiga L tá ali com a gente também! Alô, Mari! Lá do 14 tá presente, meu irmão! Toda a galera tá curtindo o Mega. Vamos pra cima. Poderosa, ela é puro desejo. Olha a neguinha, vem na tremidina. Ela bate forte, dá-lhe a giradinha. Olha aí. Olha a neguinha, vem na tremidina. Amigo daí, o seu show tá aqui na frente com a gente, DJ. O Nil no show também. Tá na área, meu irmão, Irãozinho. Tá aqui com a gente, galera do grupo do 3. Tá pra gente aqui no Mega, hein? Bora pra cima, garoto. Segura! Equipe Sul, Iludidos, lá do Sombraço aqui com a gente. Valeu, Iludidos, toque na área! Segura aí! Eita, Glow, que ele quer te pegar! Eita, Glow, que ele quer te pegar! Dá-lhe uma coçada nele, dá-lhe uma coçada! Alô, Jubileu, meu tio, o primo tá te esperando, tá na hora, garoto! Eita, Glow! E aí, Oliveira! Com a gente desde ontem na Oliveira. Salamanha curtindo o Mega. Galera de Nituia super lotando hoje aqui, meu irmão. Esse é o Clou, que é o incrível. Alô, Pibiu. Esse é o Clou, que é o incrível crocodilo. Gelada, meu irmão, nosso irmão Valado do 18 também está ali com a gente. Olha a equipe Tubarão, tá ali, meu parceiro Duga, tá acompanhando aqui o Mega hoje, né, Duga? E agora? Sucesso em Tecno Melody, Marlon Branco. Eu tô no grau, com DJ Lahan. Eu tô no grau, com DJ Lahan. Ô, porra, o trem! Me pica! Deixa aí, tá de doido! Como é que tá o som, garoto? Obrigado, galera do Monster, lá de Nituia aqui com a gente, sempre no Mega. Um abraço também pra GDL! Esse menino é das Batista. Vai, Lohan, salta mais uma. Vai, Lohan, salta. Renascido! O Lerivaldo, o Natael, a Rayane, a família. O Binado já marcando presença aqui no Mega. Valeu, garotos! Vai, Lohan, salta mais uma. Vai, Lohan, salta mais uma. Vamos subir nosso amigo do grande companheiro do Edmundo. Equipe Playboy tá aqui com a gente. Um abraço pra você, garoto! É, meu amor, meu irmão! É de Santa Isabel. Destino da Campanante está aqui com a gente, valeu, garoto. Olha o Davi do rosto, como sempre, do Instagram da Davi, junto com a primeira dama. Valeu, garoto, obrigado pelo carinho. Luciano está aqui com a gente, junto com o Netão. O Juninho Pop, obrigado pelo carinho, garotos. Eu lembrei de você. E cadê o da bota, hein, Suzy? Onde eu li o Olha, Leandro. De amor. Eu lembrei de você. Maria e o astro do Depósito de Bebidas São Pedro tá aqui com a gente. Um abraço pra você, garoto! Filha do Rock, da W do Bosto, tá aqui com a gente. DJ Ademissão, lá no Quilo do Nome, tá aqui do lado. Bola da W, dia 6 de novembro, aniversário do Eric em Sabadão, junto com o Bate Show, lá no Macumba. E dessa vez vai com o doido Luiz, e top de boca. É, meu irmão. Pra cima! Eu juro nesse forte, esquecer você, não importa quem errou. Doido, ele, companhia do Boca e o Oeste lá no Depósito de Bebida São Pedro está ali também com a gente. Um abraço pra você, meu irmão, meu irmão. Amigo Donato, Daniel, o Thiago e o Netinho da família de Rô, né, Netinho? Vai pra cima! Galera do clube do Remo aí, o Remo tá ganhando de 1-0, garoto! Lá do Flamengo está aqui com a gente também. Alô, Praga! Galera do Verdão da Montanha, tá feliz da vida, né, bravo? Nosso amigo Caneco ali com a sua primeira dama. Um abraço pra você, viu, meu irmão? Sábado lá no Castelhãozinho, vamos esperar vocês por lá, viu? Vou ficar maluco sem você. Meu amigo Tio Guedes, São Miguel do Mar. Vou estar perdido. O Everson Robinson. Alilson. E a galera do Cupuaçu aqui com a gente. Alô, Ashe! Ashe do Depósito de Bebidas São Pedro. Está aqui com a gente, né, garota? Aquele abraço pra você com muito carinho. Alô, Tubarão! E esse coração bate no peito, só tu sabes como dá valor. Mas tu és minha rainha. E aí? Porque tu és o meu vício. Olha o vício! Vício. Olha o vício! Vício. Seu amigo Manico tá aqui com a gente, nosso irmão Valado. E aí, Manito, toma! Porque tu és o meu vício, oh! Meu vício. Égua, tu já vem me perturbar. Meu vício, meu vício, meu vício. Tu. Alô, Rebelde! Cobra d'água! Aqui com a gente, com a gente. E aí, Netão? Tá ali com a gente, meu parceiro Deli também presente. Rapaz, vou te dar um beijão daqui. Rio das Aparelhagens. Bora, família MDL. Aqui juntinho com a gente, chama o Limoro. Os olhos te entregavam. Eu bem que já desconfiava. Eu logo. Bora pra cima, vai ter, vai ter! Amor, melhor não oh. Falar. Tem coisas que não vou. Leva o brega da W! Vai entender. Tendo nossa paixão do nada, amor. Linda de morrer. A nossa equipe ADK, meu parceiro Bologa, daqui com a gente. O Júnior tá trancado a 7 chaves, né, garoto? É verdade! Essa paixão surgiu do nada. Minha paixão. Deixa aí, Oliveira! Meu amigo Louro do Gás aqui com a gente. O Anel Cabeleireiro. Obrigado pelo carinho, garoto. Valeu. Vamos pra cima aí, ó. E a patrocinadora oficial aqui do Mega Dia Luiz está aqui com a gente, minha grande amiga Dora. Do Salão Arte e Beleza, né, Dora? Dora do Salão Arte e Beleza. Está aqui com a gente no Mega. Aqui com a gente, né, garoto? Vamos no máximo, bate show do camarote! Trio das Aparelhagens. Dia 12 e 13 de dezembro tem o som do Mega lá no planeta! todo mundo combinado pra curtir o Mega lá. Seus olhos te entregam. Já sei como tirar do seu teatro. Bora, Eric Salvador, bora. Com outras mulheres, ao mesmo papo. Amigo Caio Show, ele e companhia do Rogério BD, a Pinda Saúde já está aqui com a gente. Galera do Dinâmico do Quilômetro 9 na área. Não me venda uma ilusão de um amor de puro coração. Já sei só mentir. Mega. Cachimbo, tá aqui com a gente, meu irmão, tomando tudo. E a galera do Verdão da Montanha batendo alto as fotos por aí, meu irmão. Me liberta. Alô, Bretão! Não quer mais, traz a chave do meu coração. Oba! Me quer mais, me liberta pra outra paixão. Viviane Batidão. Sexta-feira foi arrebentação lá no Marco de Magarão! Oh, oh. Pra se ligar no Mega, Mega! Todo mundo tá querendo, todo mundo tá querendo. Novo Cyborg Prime, a galera em louco. Vasca, Vasca, todo mundo Vasca, tá Vasca, querendo, Vasca. Todo mundo tá querendo. Novo Cyborg Prime, a galera. Novo Mega Vasca. Vai virar rainha, eu digo rei e você diz pro rainha. E aí? Vai pro meu castelo, você vai virar rainha. Então, eu digo rei. Então chama pra cima! Vai pra cima do robô, vai pra cima do robô. E pra completar, tem DJ Júnior Vidal. E pra esquentar, tem um pau. Oh! Oh! Pra cima, Neymar! É que eu mandei abraço pra ti do Arquete de novo mesmo, caramba! Vai! Nesse dedo do rostinho, nesse dedo do rostinho. Dia 19 de setembro também. Tem o som do show Saudade lá no São Bernardino. Liga bem a sul de baixo, meu irmão, todo mundo combinado. Maurício, os Braga da Barra está aqui com a gente. Para da W do Boas. Leva aqui o Braga, meu irmão, meu irmão. Feliz da vida, também um abraço pra você, galera do Maneta. E a 12 e 13 de dezembro, vamos estar lá no Maneta, hein? E a galera já vai se ligando logo no Mega, meu irmão. Solange, as Curiguetes, a Solene, as Curiguetes lá de São Miguel do Amar, ela e Maria da Val do Rock, e a filha do Rock que hoje está de vez. Um abraço pra você, meu filho do Rock! Batidando nela de sucesso. conselheiro Bilga, por aqui com a gente também, né? Parceiro 3G. E o meu parceiro Abreu também já manda agradecer, né? Nome! Nosso amigo Abreu, a gente vai agradecer a todo o time da Montanha Maneta. Santa Rita, Flamengo, Real, né? Time dos Papalégua. Alça Viária, São João, Betel. São Benedito, Aja. Campo Alegre, viu? Agradecer a todos os presidentes dos times, né? Fizeram um parte aí desse belíssimo campeonato. Nosso amigo Abreu, obrigado a cada um de vocês. Presidente. E Patrícia, até que vi, eu ganhei uma hoje, né? Olha só, mano. Amigo Dei, meu marido Miguel, da Macedônia também, tá com a gente? Tá curtindo mega, meu irmão? Só quero um remédio que me cure dessa dor. Toda a família me dê a flip também. Tá na vida do palio da evolução, né, da nave? Um dia você vai ligar. Eu? Um dia vai me procurar. Alô, Deli! Um dia você vai saber. Ei, dos periquitinhos, né, Deli, meu irmão? Quem é ninguém? Alô, Gilmazinho! Um dia vou te esquecer. Um dia alguém vai ter. Parceiro Capivara ganhando o Flamengo por aqui com a gente. Dispensou. Isso, verdade. Um dia. Parceiro! Vai se arrepender. Ajuras, dá 150. Seja minha vida. Fora de uma vez. O rei da goiaba, né, rei da goiaba? Saiu do moral! Dessa vez é pra valer. Vai, segue o seu caminho, vai. E deixa que sozinho vai. Mas não esquece que um dia eu te amei. Como ninguém te amou. Só que você não deu valor. Um só quem sabe tremer. E treme, treme tudo. E treme, treme tudo. E treme, treme tudo. Treme tudo, treme tudo. Olha o que eu vou fazer. Olha o Curau. Rasga. Alô, Curau, que até a parada, meu irmão. Rasga. Bora, melhor. Rasga. Um, dois, três, quatro. Bora. Se liga aí. E a Patrícia é o cupido, tô sabendo, né? Quero ver se tu aguenta quando nós cair. Pido no bar. Quero ver se tu aguenta quando nós cair de teta. Que rola de tamorna. Meu patrão Mural. Pediatriz, meu parceiro Orelha, por aqui, junto com o Gangaço. Um abraço pra vocês. Galera do Maneiro, um abraço no Maicon Breno. Joga pra cima. Que saudade da minha ex. Que saudade da minha ex. Com ela não tem caô. Dani, o Flávio arrebentando ali, né, Flávio? Dani, depois rebola. Aí, Ana Paola. Que saudade da minha ex. Que Dani, depois rebola. Alô, Daílson, show. Já viu o Superdog da língua, gente? Aí, o Tubarão. O Mazão, galera do 14. Que saudade da minha ex. Meu parceiro DJ Fúcia por ali. Que saudade. Meu parceirão DJ Juninho. Vai. Amigo Belado, ele companhia do Catitu, Marcelo. O Netinho, os legendários lá de São Miguel, daqui com a gente. Valeu, Marcelo. Salve amanhã por aqui. Nosso amigo Tessa. Dia 19, meu irmão. Tá chegando aí. Encontro dos Mega lá no Surucuá. Que saudade da minha. Mega Vacião 3D e Mega Príncipe Negro. E aí, Doug? Ela não tem caô, é todo dia e toda hora. Que saudade da minha ex. Galerando Santa Rita. Bora. Vai. Meu parceiro Batistão, Eric Sabadão. Não batia, filha do rock também, né? Vai. Meus parabéns, filha do rock. Vai. A família Playboy de São Miguel. Que saudade da minha ex. Com ela não tem caô, é todo dia e toda hora. Que saudade da minha ex. Que saudade do meu ex. Olha a resposta aí, Juninho. Com ele não tem caô, é todo dia e toda hora. Que saudade do meu ex. Me dando várias beijocas. Vai. Que saudade do meu ex. E a partir de agora só temos cerveja e latinha. A cerveja e garrafa levou o farelo já, meu irmão. Me dando várias beijocas. Alexandre da Pousada Garissa também, tá por ali. Meu passe no cocó. Ele que é o segurança do pediginho dos teclados. Que saudade, beijo hoje, né, cocó? Um abraço pra você, viu, garoto? Fala amanhã no Mega! Olha pro DJ, empina a bunda e começa a dançar. Ô, garoto! A intenção do DJ é deixar ela chapada de balinha. É deixar ela carinha. Fala, galera da equipe socada lá de Mosquinha, lá de Outeiro. Está aqui com a gente, um abraço pra você, fala amanhã! Tô curtindo! DJ Murilo, nas produções! Logo o Xandão, é dinheiro tá na mão. Parceiro, e ela que se divertir. Tá ali com a gente também, o parceiro Niel. Um abraço pra você, viu, garoto? E só mamando aqui no México. Olha o bicudo aí do lado dele. E na nave, com o corpinho bem suave. Vem com nós curtir o baile, é as baletes que comanda aqui. Sou linda menina, sou da balete no clima. Linda, sensual, do jeito que os moleques pia. Sou linda menina, que se envolve na cena. É calcada, tá viola e a balete não esquenta. Sou linda menina. Pop do Cato, esse daqui com a gente também. Um abraço pra vocês aí. Renanzinho, piloto de fuga. Aí dos turbinados. Viviane Batidão. DJ Betinho Isabelém. Joga a mãozinha, joga a mãozinha. Joga, joga, joga. Alô, Denis do Salônica tá aqui com a gente. Alô, Teddy! E o Taylor? Quando penso em ligar pra você, amigo Maxi Saúde tá aqui com a gente. Eu me escondo lá do gol, pancadão, né, Maxi Saúde? O Taylor Moral da Salônica, sexta-feira, o aniversário dele. Vou lá, viu, meu irmão? Paro de pensar em você. E pra cima, meu irmão! Meu casamento foi marcado pra semana. Equipe Zilindinho lá do Sombrás, eu vejo. E Shaquino Mega, um abraço pra vocês aí. Muito, você muito. E o Dadá, eu queria. E a grande amiga Ana também tá aqui do lado, né, meu irmão? Esquecer que um dia a Valdo Rock, Kelly Companheira, a grande amiga Solene lá de São Miguel do Amor. Mas meu coração não tá só na manhã. Filha do Rock. Por você. Chico Papa Légua! Viviane Batidão! Chega aqui com meu parceiro da Dab do ladinho, meu irmão! DJ! Betinho Isa! Bora pra cima! Quando penso em ligar pra você, amigo Barão, Batubarão, tá de doido, estou de volta no Mega, meu irmão! E aí, Boca! Eu não quero criar esperanças, mas não paro de pensar em você. Meu casamento foi marcado pra... Oba! Bora, meus piratas, aqui com a gente também, só na bolha. Com a gente, toda a galera do 14 também pra gente, olha o Ailton Moura. Não quero mais viver num mundo de ilusão. o rei da goiaba tá ali também. Alô, salsicha! Vai! Perdi meu tempo. É isso, show, né, daí? E aí, garoto? Mas só quis me enganar. Sem seu amor fica um vazio em mim. Como a noite sem luar. Me encontro sozinha aqui sem você. Sentindo a brisa do mar. Sem seu amor fica um vazio em mim. Vem pro show do novo Mega Vascão 3D, o atrevido do Pará. E que tá você nosso agarradinho, essa sequência boa chegando! E a galera da Tessalônica em peso com a gente, valeu! 07 Telezinho do 21. Alô, salsicha! Pita Saúde, equipe Socado lá de Outeiro, tá aqui com a gente também. Olha o caqueado aí do Pensão Alimentícia. Encontrei meu amor, minha cara metade. Me encontrei, te mostrei. O tio Del lá de São Miguel do Gomá. O Everson tá aqui com a gente. O Robson, o Alisson e o Daniel lá do Capuaçu também pra gente. Um abraço pra vocês, tá bom? Procura entender por que eu sem você já não vivo. Nem sei voar. Amigo Ted doido aí lá de Gabetá também tá com a gente. Lazareno e o Nailson, show do quilômetro 9, meu irmão. E o DJ a demissão! Todo dia espero, todo dia eu chamo, todo dia eu amo. Só você e ele. Eu sei que vai, vai! Que vai valer a pena é. Mudar essa cena, viver meu roteiro. As meninas do 14 estão aqui com a gente também, um abraço, meninas! Só você! Eu não falei tu, viu, Yola Paula? Todo dia eu quero, todo dia espero. Todo dia eu chamo, todo dia eu amo. Meu amigo Rafael está aqui com a gente, lá do Bola da Rede. Aquele abraço, garoto, pra você com muito carinho. O Maxi, Cílio Max está aqui com a gente. Galera do Lago aqui com a gente. Alô, Moró, alô, Giló. Aquele abraço pra vocês com muito carinho. É a galera curtindo o Mega. E a gente detonando de tudo pra todo. Eric é top de São Raimundo. Aqui com a gente também. Valeu, obrigado pelo carinho. Vamos nessa! E o detalhe, essa é só uma das primeiras de muitas que vem por aí do grande amigo Abraão, meu irmão. Galera da montanha tá tomando toda também. Nosso amigo Bravo, o Caneco, tá por ali com a gente. E aí, Caneco! Encontrei. Olha o Bruno considerado junto com o Alexandre aqui com a gente, né, garoto? Me encontrei, te mostrei quem eu. Belazinho, o bote certo aqui com a gente, a valeu, garoto. A verdade. Sou pássaro. Para o noturno. Quer ser meu pai. É de novo, velho. Família Leca, obrigado pelo carinho. Meu amigo Boloca por aqui com a gente, todas as meninas. Também com a gente. Fala de Leal. Juntinho, né, garoto? Nem sei voar. E tu quer? Sonha viver. Todo dia eu quero, todo dia espero. Todo dia eu chamo, todo dia eu amo. Só você. Já outra no Mega! Vem me ensinar como se amar. Ai, eu sei que tu vem! Vem, me faz feliz em minha cama. Diz aumentar o tete doido. E o Marimba tá aqui com a gente, né, meu irmão? Só na manha. Meu amor. E quero você no longo. Olha o Salsicha, o rei da goiaba. Diz pra mim que é. Irãzinha, sua primeira dama aqui do lado. DJ Ademilson também, lá do Cobras e Lagartos, né, DJ? Tá aqui com a gente, só na manhã, meu irmão. Alô, Mazão. Cadê a parada? O top das marcantes vai tocar. Nosso amigo Conselheiro Miúca também por aqui com a gente, né, Bate Show? Bora, safadão. DJ Lúcio. Nosso amigão lá da loja, tudo é 10 de Nituia, nem fez com a gente. Nova dimensão que vai tocar. Jô, lembra 150. Tatame do Palio da Evolução e a primeira dança. Ela voltou, Banda Mega Vox. Mixando na batida perfeita. Quando o mel é bom, a abelha sempre voa. Alexandre da Pausada, carícia da língua, gente. Galera lá do aniversário do 14, tá ali, meu irmão. Vamos pra cima, meu irmão. Alô, Bicudo. Mas esperei a tua reação. Nosso parceiro Caio Show também tá com a gente. Valeu, Caio Show! Guarda em meu coração. Você fez de um jeito gostoso. O teu cheiro. Vamos subir o Pelazinho, Vanilson! Lá do Bote Certo de São Domingo do Capim tá aqui com a gente. Valeu, meu irmão! O gosto do mel. O cheiro da rosa. Ai, ai. E a galera dançando de verdade, ó. A sequência da solvência. Bora pra cima! Pensei que você fosse embora. Eu não tive resposta. Amigo Jonas do 14 tá aqui com a gente também. Valeu, meu irmão! Agora sim! Que é isso, menino? Você veio do céu. E o nosso esse brega, vou te contar, viu, Dada? Tava esperando. E aí, Maxi Saudi? Sexta-feira, o encontro dos seus automotivos lá na Centro Comercial, né, meu irmão? E o gol vai estar lá detonando, né, Sara Pega? É, meu irmão. Eu vou lá dar uma olhada nessa parada. Só não vale chorar, viu, Dada? Eu nunca pensei. É verdade, meu irmão. Eu juro que nunca pensei. E aí? Que o sentimento é mais. Alô, Juiz da Pizzaria 10 Sabores, já deu você, meu irmão. Não posso te enganar. Não sinto mesmo que você. Vamos subir o Joelson. Não posso mesmo. Ele e o Marcel da equipe da Pop. É. Seu beijo é meu vício, seu cheiro, seu rosto. Alô, filha do rock. Noite, parabéns pra você, viu, filha do rock. E outra vez. E o Lobatira. Ela que eu amo, não vou negar. E aí, Dani? Juro, não queria te machucar. Parceiro Manitoba, da linguagem da Manitoba. Que vai doer demais seu coração. Mas pra gente dar certo, essa é minha condição. Ela que eu amo, não é você. Eu fico com ela, mas vou te ver. Oi. Duvido que isso só aconteça com a gente. Você é feito droga e eu sou dependente de você. Meu parceiro Tudo é 10, tá ali com a gente também. Só na mãe, né, Tudo é 10. Um abraço pra você, viu, meu irmão? Tá aqui no Mega curtindo hoje. Olha assim, ó. A gente acabou de fazer amor. Eu resolvi pensar na gente como eu nunca pensei. Nosso amigo Tênis também, tá com a menina ideia, né? Pensei. Por aqui com a gente assim. Tá bom. Que o sentimento é mais que esse prazer que você me dá. Não coração. E o detalhe, meu gente, próximo sábado vamos estar lá no Castanhalzinho, o som do Mega pela primeira vez por lá. A equipe Playboy vai estar lá com a gente. Seu beijo é difícil, seu cheiro. Galera do Verdão da Montanha, todo mundo em mesmo com a gente. Hoje foram campeão, meu irmão. Os braços de outra pessoa, ela que eu amo, não vou negar. Parceiro Orelha, cadê o cangaço, Orelha? Não queria te machucar. Atiçou o rei dos brinquedinhos. Mas pra gente dar certo, essa é minha condição. Ela que eu amo, não é você. Eu fico com ela, mas vou te ver. Duvido que isso só acontecer com a gente. Você feito droga e eu sou dependente. Vou voar nas asas livres do seu coração. Mega. Vou te amar. Vasca, vasca, vasca. Incondicionalmente até. Dali DJ Luiz! Vem me abraça. É. Faço gosto amargo nesse maço. DJ Luiz! Se envolve em minhas asas. Olá, seu bem, o Denis do Milhão. Anjo. Ele em companhia do Ted da Tessalônica. Alô, Ted, te liga só, meu irmão. E aí, Teilo Moral? Faço gosto amargo. Galera da Tessalônica em vez com a gente. Valeu, meu irmão. Se envolve em minhas asas. Olha o Ted doido. Que eu serei seu anjo protetor. E aí, Bocão? Te quero sim, se entregue pra mim. Te dou meu paraíso se você disser que sim. Explicação, tô amando então. Foi culpa do cupido que... Sabe que o Netão tá com a gente desde ontem, né, Netão? Quero... Um abraço pra você, viu, meu irmão? Nosso parceiro Juninho, o Bob também. Te para... Na sala amanhã, né, Juninho? Esse... Bate show, Eric Sabadão. Fica... E o Lambadinha! E o Lambadinha! Foi culpa do cupido que... Alô, Denis! Coração... Agora que esse monstro aí na frente não sai vendo, não. Vou já jogar cerveja daqui dele. Vou voar nas asas livres do seu coração. Vou te amar incondicionalmente até perder a razão. Vem me abraça. E aí? Me afasto com sua mão. Alô, Monaca, meu irmão, tá aqui com a gente. A nossa negada. Se envolve em minha. Só na mãe aqui no Mega. Que eu serei seu anjo protetor, sua paixão. E agora? Vem me abraça. Me afasto, gosto amargo nesse mar de solidão. Se rouba em minhas asas, que eu serei seu anjo protetor. Te quero sim, se entregue pra mim. Te dou meu paraíso se você disser que sim. Se explicação, tô amando então. Aceito tudo de você. Salsicha, você só na escuta das melhores aí no Mega, meu irmão. Alô, Manitoba! Futebol, você me usa as amarelas. E o quê? Vê com a cabeça, sempre que eu esqueço. O dia e o mês, o primeiro beijo. E no banheiro, sempre reclama do meu jeito de menino que só te ama. O Bruno considerado Alexandre Tato já aqui com a gente. Um abraço pra você, meu irmão. Só na manhã curtindo Mega. Você não pode saber. E aí? Que sou nada sem você. Amigo Danilo da família Robacena. Lá de São Miguel, já por aqui no Mega. Um abraço pra você, tá bom? E aí, amorzinho Tipiti? Eu não vou aceitar. Cadê o Mauro Tipiti, meu irmão? Aceitar. Alô, Sara, pega, te liga das melhores aí, meu irmão. Alô, DJ Ademison Rafael, lá do Bola da Rede, tá aqui com a gente, junto com meu parceiro Maxi Saúde. Valeu, Rafael. Seja bem-vindo hoje aqui no Mega, meu garoto. E eu, Vida Salgeu. Olha o pessoal. Eu quero ser o seu lençol macio. O irmão do Pintassal de só assim vem curtir o Mega, né, meu irmão? A força, mas vem! Aquecer no vento frio. E com você também quero alegria. Gosto muito de você. Mega Vascão 3D. Eu quero ser um pássaro bonito. Quero voar no céu infinito. abraço, muito rapaziada do Flamengo que ficaram descendo colocado aí no campeonato. Tô de parabéns também, rapaziada do Flamengo, valeu mesmo, viu? Rapaziada do Maneta e a galera do Verdão da Montanha que foram campeões! Rapaz, o Caneco vai beber até amanhã, meu irmão! Aqui com a gente mais uma vez, juntinho. E a gente aproveita e convida você no próximo dia 26, garoto. Vamos estar em Pirabas. Pode deixar a gasolina aí por conta do DJ do Mega. Leve a gente e vamos pra Pirabas, garoto. Ele falou que vai, Luiz. Espero que seja um final feliz. E o quê? Se o nosso amor se acabar. Meu amigo Rafael do Bola na Rede aqui com a gente. Obrigado, garoto, pela presença. Valeu, irmãozinho. Próximo sábado e domingo, vamos estar na Vila do Castelzinho e o Show do Mega. E dia 19 de dezembro tem Mega Príncipe e o Sonzão do Vascão lá na tradicional festa do Uruguai, gente. Amanhã é só bater o martelo com o Edilson. O violão e o nosso cachorro. O Denis, do bilhar, o Tete. Da Tessalônica, o Pelo. Banda Zero. Tá madrugada aqui com a gente. Bora, Telo, alô, Tete. Segura o metrô. Aí, Denis. Compramos planos, compramos tantas coisas. Mas o amor é longe disso. Meu amigo Luciano, obrigado pelo carinho de também aqui com a gente. O Deli Vegas. Depois desse. O homem é bom. Final. Espero que seja um final feliz. É só os principais do Mega, meu irmão. Amigo Jair, lá da família. M10, só na sofrência, né, Jair? Um abraço, meu irmão. Eu de você não quero nada. Pode ficar com a casa patrocinadora do Mega de Luiz, né, meu irmão? Oi! E o Salsicha, o rei da goiaba! O Bufalo é demais! Bora pra cima, galera do 14! Aí vou, e a galera da Tessalonia! Chegou, eu... Todo mundo em peso por ali, meu irmão! Salvador, ele bate show também. Tá chegando o aniversário dos dois, né, meu irmão? DJ Luiz, vai com dois de top de boca. Vai ser pressão, né, meu irmão? Total no meio. Vai ser lá no Marcos Bar de novo, é? Tá valendo. E aí, Deli? A evolução chegou. Sábado à noite eu vou te ver. Você vai sair comigo. É, Dada. Use aquele perfume de enlouquecer. Bora botar pra cima, garoto! Vou fazer de tudo pra você ver. foi o Netão já? Ah, tá valendo. Nossa primeira vez. Nosso amigo Lombardini já tá por ali, meu irmão. Afinal de contas, hoje tá comemorando o aniversário da grande amiga, filha do Rock. E aí, filha? Pra na vida, saudade, amor. Vanilson da equipe Veloz e Furioso, né, Vanilson? Pra na vida, saudade, amor. Eu e você aqui no. Já liga aí! Eu e você, juntinho aqui no Rubi. Eu e você. Vem, baby, vem pra mim. Eu e aí, DJ Luiz. Solta som. Bora detonando assim, ó. É uma sequência de forró. Eu tô curtindo a vibe com o meu som ligado. Esse é o Manitoba. Cada cena tá animada. Ela ficou pirada com o meu paredão. Agora toda hora é da cena até o chão. Se eu desligar o som, ela pesca na de chuva. Dia 10 de 11 de outubro, tá chegando. A grande oferta lá do Bola na Rede com o som do Canibal. É o mais top de Dipo. Mais top de Dipo, hein, meu irmão? E o mais de Pico vão fazer onda por lá também. Vai, pau, meu som é pau. E o desfile da garota sensual também lá! Oh. E aí, festa das flores, Antônio! Sala cabeça! Já vi 227, né, Silvestre? Na Vila Pariquim, lá em Pirambas! O som do Mega detonando o festival do Camarão! Curtindo a vibe com o meu som ligado, chegou a participar. Sábado e domingo, agora que vem, estaremos no Castanhalzinho! E nada! Dia 3 e 4! Agora toda hora é. Na... Opa! Se eu desligar o som. Esse game. Cara de choro, se eu ligar o som, ela vem dançar de novo. Acho que a Patricinha já ficou no grau. Só quer ouvir meu som. Pau, pau, pau, meu som é pau. Olha, ah, é lá no Castanhal, né, Silvestre? Tem Castanhal e Castanhalzinho, né? É pau, vai, pau, vai, pau, meu som é pau. Vamos pra cima! Meu som é pau. Meu amigo Abel, são fortes. Meu parceiro Manuel, junto com o Pinta Saúde lá de Belém, né, Manu? Velho do dia, tem missão. Tem Clebinho. Eita, goiaba, só na manha. Vai, parceirinho. Combinada com o meu paredão. Agora toda hora é na cena. Eu trouxe o primo Alex hoje. Desliga o som. Zali Vasco! E toca no vale, o pau tá quebrando. E trabalha amanhã é um cacete. Nosso parceiro DJ Juninho tá ali com a gente. Valeu, DJ. Só na manhã com a sua primeira tampa, né, garoto? Te liga aí, ó. A dor de cada um também, né? É mais ou menos assim. E no meio de olho do Paredão Produções. O Jonas da 150, só na manhã, né, garotinho? E o xerife, é o patrão Oliveira, tá por ali. Hoje eu quero um dia de sossego, eu quero mais. Parceiro DJ Julinho, cara, conhece a história do Michael Breno, conhece? Eu me lembro. Desde o começo, meu irmão. E tudo que eu planejo é para levar. Humildade e simplicidade vence tudo, né? É claro que os... Lá no teste, vamos! E pra casa descansar. Família unida por aqui com a gente, hoje quero curtir Michael Breno. Segunda-feira nós tava no feriadão, só de boa. O bicho do cara hoje vai sair, vai, Clemens? Tá de doido! Família Playboy, né, Duga? Só a mãe! Da Dab do Posto, agora botando a mil graus. Equipe Super Kenner. André Fotógrafo. Silvestre. Não, você tá querendo a confusão. O parceiro dele. E o touch da Tessalônica. Agora da W do Palio da Evolução, né, YouTube? Bora pra cima. cima, Sarapeca! Sara mãe da Sarapeca! Sexta-feira tem um gol pra cada um lá, meu irmão! Parceiro Max e Saúde arrebentando! Não te preocupa não que o novo vai passar umas trilhas dele, Brandinho, viu? Mais um fim de semana, já tá no meio do mundo. Solto na bagaceira, sempre, sempre vai de salsicha, rei da Goiaba. Tô passando com o livro. O carro é meu, mas quem dirige é meu amigo. Mais um fim de semana, a gente tá. Alô, Regi, solto na bagaceira, sempre, sempre vagabundo. Eu bebo, dançando com o livro. O carro é meu, mas quem manda. E ele tá. A gente sai, é pra beber. Seu trabalho, é pra beber. E aí, chapa, até que fim liberaram. Se der minha, eu não quero nem saber. Emerson, Robson, Alisson e o Daniel do Capu Azul tá aqui com a gente. Abre porta-mala, a só aí desce. E aí, Nilson? Abre porta-mala. DJ Emerson tá aqui do lado. Alô, Neyson Borges, alô, Tabaco. Aumenta o som aí. Tabaco que ontem tava com tudo, viu, Nadab com a gente. Abre porta-mala. Que a gente bebe e dança com a mulherada. Que traduçãozinha fresca, rapaz. Cê corta o repete. Sopro de ressaca, e a galera aí do Verdão da Mortalha! Bora pra cima! Galera do Maneta também tá com a gente! Bora pra cima, Detona! Sou muito bunda, tá desse mundo tá. Não adianta mais o tempo que passar. Eu tenho certeza, o mundo vai girar. Liberaram ele hoje, viu, Japa? Vai! Sou muito fã das datas que vão mudar. Não adianta mais tempo que passar. Eu tenho certeza, o mundo vai girar. Não chora, ele não merece. Nada tu esquece. Ele é quem vai ficar na pior. Não chora, ele não é nada. Bora, Tino! Aqui com a gente. Obrigado pelo carinho, garoto. Família BK, Juju Dino completo. Aqui do Mega, valeu pelo carinho. Boboca de Leão. Nossa amiga Grossa por aqui com a gente. O Ramonzinho, o Mauro. O Japa das Misuras aqui com a gente também. Valeu, garoto. E a galera da rodinha batendo. Amigo Pioca, por ali com a gente, né, garoto? Aquele abraço pra você aqui do Astro de Momo. Vamos junto já, garoto! Batendo palminha, que valoriza. Aí da Davi do Postão! Vamos ao vivaço! A galera da rodinha vai te valorizar, meu filho, vem pra cá. Mil Grau. Vai te dar o valor que você merece. Aí, Lubada, eu estou sabendo que amanhã vai ter a reparva do aniversário da filha. Prepara o 51 pro aço que ele chega cedo. Ótimo, show do camarote. Aqui com a gente, você, o Eric Safadão. Obrigado com o carinho do garoto. E as meninas do 14. Não chora. Mega DJ Luiz, aqui a sua emoção está completa. Se ligue, a gente se vê por aqui. Bora botar essa galera pra cima aqui no Mega, bora! Só quem tá solteiro e joga a mãozinha pra cima. Só quem tá solteiro, joga a mãozinha pra cima. Paisandu, joga a mãozinha pra cima aí. Só quem é do Paisandu, joga a mãozinha pra cima. Só quem é do Paisandu, joga a mãozinha pra cima. Cadê a galera do Leão? Só quem é do Remo, joga a mãozinha pra cima. Vai e vai. E a galera do Corinthians tá aí. A galera do Corinthians tá feliz da vida, ganhou mais uma hoje, né, novo? E a galera do Flamengo! Escuta, escuta da nave do Porto, vai! Bora, Eric Safadão, bate show! Olha o ladrão do bilhar! E vamos junto! Ednei botar na mão. Eu vi! Palácio do Depósito de Bebida São Pedro! Amigo, a gente, né, garoto? Obrigado pelo carinho, valeu, parceiro, já tamo juntinho! Vamos agilizar essa parada do Ciro, garoto! Se liga na estrutura, Daniel é quem comanda o show. Sobe na. E comanda! Corpinho bem suave, vem com nós curtir o baile. Fica, fica de olho no Ted Doli que já tá querendo dar loucura nele, viu? A última vez ele caiu de cabeça. Alô, Ted Doido! Chega povo na cena, tocada da viola e a balete no esquenta. Dia 6, aniversário do Eric Safadão, lá no Marcos Bar. Top de boca, Mega Luiz e vai com o doido. E o quê? Alô, Jaque Arbi! Bora botando pra cima! Bora, salsicha! Essa mira é braba, ela soltou no centro. Casa amiga, porque hoje tá pro crime. A moreninha senta naquele pique. A lourinha senta aquele pique, a pretinha. E o Remo tá ganhando de 3-0. Não resiste, grita as mulheres que hoje estão. E aqui no celular do fotógrafo Lorival é ao vivo que a gente vê o placar dos jogos, meu irmão. É, vai! E hoje, né, Cleves? O primeiro vídeo do Giovanni. O segundo vai ser lá no São Benedito, tô sabendo. Meu parceiro Tabaca, a primeira dama nessa bosta, brigou a gente. Meu ladinho. Jogou 150, bora, Jonas. A tab do Pai da Evolução. Hoje o Tabaco tá juntinho. Mega. Dali Vascão! A lourinha vai descendo, vai descendo, vai descendo. Vai lourinha, vai lourinha, vai lourinha, vai lourinha. Marcelo Danilo, Robacino também no som, São Miguel, né? Amigo Superdike, vai morrer. Aí o Tumorão! Parceiro Japa, Mauro do Timidinho, Ramonzinho, por aqui. Vai, cretinha, a branquinha vai. Amigo Fabio, ele companhia do grande amigo Titina. Vai, galera do Itabocal, tá aqui com a gente. Alô, Titina, te liga no movimento, meu irmão. Alô, Jolê! E a 24 de outubro tem a volta do Lourinha, Pop Live lá no grupo do 14. Vai, branquinha. É mais uma do Top em Boca. Vai esperando o Círio de Lituia, meu irmão. A Lourinha vai descendo, vai descendo. Alô, Perazinho, bate certo sempre! Vai! Olha pro DJ! Olha pro DJ! Ô DJ! Ô DJ! Olha pro DJ! Empina a bunda e começa a dançar! E aí, Anaísa! Empina a bunda e começa a dançar! Não perde a linha! Olha pro DJ! Olha pro DJ! Olha pro DJ! Hoje o André no mix não apareceu de novo, não foi nesse? Tá devendo mais uma! O DJ empina a bunda e começa a dançar! Mais uma fuga pra registrada! Vai mandar o áudio do CD ao vivo pra ele, viu? Vem meu pai. Vem cá! Então vem! Não perde a linha! Isso aqui te enganar, doidinha pra zoar. Que louca eu tô no pique, me leva pra suíte, te faço um strip pra você se apaixonar. Segura das melhores! O ritmo é esse, então deixa de mironga. Tô zoando a noite toda e curtindo a minha onda. Olha só o tabaco. Fiquei sabendo que hoje a Thaís tá solteira. Não é verdade? Será, né, seu boss? Tá cimentão, meu irmão! Bebendo, fica louca. Bebendo, fica louca. Tô zoando, tô zoando, tô zoando a noite toda. No estilo, no estilo. Só no vídeo do jogo. Bob Marley! O ritmo é esse. Então deixa de mironga. Tô zoando a noite toda e curtindo a minha. Esse é o Mega Bascão 3D, o atrevido do Pará. E que tal a gente detonar assim, ó? E só quem tá rodando, vai, vai, vai. É a sequência da marcante aí, da Baco. Não deixe seu impulso se precipitar, dizer palavras vazias demais. E eu? Por isso a emoção de ser o seu pensar. Como é que é? Não vale a pena você se calar. Ninguém fere sem se ferir. Amigo Caio, show ele, companhia do Rogério BDA, tá aqui com a gente. Alô, Rogério! Da Dab do Bojo, a primeira dama, tá aqui com a gente. Alô, meu astro! Não vale a pena você se calar. Juntos nesse som vamos viajar. Na ponte aérea pra Belém do Pará. Isso aí dos Velozes e Furiosos lá no São Domingo do Capita, aqui hoje. Feliz. E o Chapa? E esse papo multimetral, o sol é sobrenatural. Há um paraíso, vamos procurar. E o quê? Eles para só os melhores, né, Dinho? Alô, Bate Show! Salsicha também, o rei da Goiaba. E aí, Marzão? Vai! Alô, Maxi Saldi. Amanhã tu tá escutando o CD no teu carro, meu irmão. A festa de hoje. Japa, manda um abraço aí pro meu amigo Salsicha. Ele tá aqui do lado, meu Salsicha. Olha o Ted doido! Teiro Moral, né? Teiro Moral. Galera da Tessalônica, sexta-feira, o aniversário do Teiro. E eu vou lá, meu irmão. Detonar. Oi! Só na mãe ainda, tabaco! E a grande amigadora do Salão Arte Beleza, a patrocinadora oficial aqui do Mega de Eluí! Fazendo o Clepe, o Giovanni, o Sério! Hoje no Mijo, daqui a pouquinho partiu. São Benedito tem Mijo de novo, né, Giovanni? Hoje o Bate Show diz que tá solteiro, Luiz, e tá na fuga. Na fuga da galinha. Eita, tabaco! Olha o da evolução da W. A gente vai tocando aquela sequência boa de marcante pra galera que dá valor. E o Mega hoje de volta, detonando as melhores aqui no Real. É pra botar pra cima da nave do mundo. noite, vai. E a Lúcia, aqui do Real, meu irmão. Bora detonar! Quando você passou por mim, me deixou muito feliz. Não pude mais. Ramonzinho, Mauro! Te pediram, entrei em ação hoje. Algo diferente eu senti. Quando você. Eita, me deu, me deu! Meu parceiro de Gileal hoje, junto com a primeira dama, só de boa. Nunca. Escute meu grande amor. Amigo da Davi do Poço, o homem do uísque. Alô, da Davi, se liga, meu irmão. E o que passou quando vi você me olhar? E bora, Monoca. Nossa equipe adequada aqui com a gente. Meu abraço, meu irmão. E aí, Rodão? Tá aqui com a gente, meu parceiro Rodão. Zona Mãe, né, meu irmão? Velha guarda. Patrão Cural, rei da farinha. O som Raimundo tá por ali com a gente, né, garoto? Mas o Luiz falou que tava da boa aquela uma, viu? Yes. E amor, o que sofri o tempo apagou. Esqueci o que passou quando vi você me olhar. É tão difícil controlar. Fala, galera, dos moleques do Marquinho, tá aqui com a gente também. Tá curtindo aqui o Mega, valeu, moleque! Curtindo Mega! É, meu irmão! Didi Ademison! Olha o Pita Saúde Digital! E dizer a você. E aí, bate show! Por quê? Por quê, meu irmão? Alô, Deli! Se foi, me deixou aqui. Essa aqui pra quem tá apaixonado, a gente detona desde o comecinho! Bora! E bora! E bora, bora, bora! Sua primeira dama, um abraço pra você, garoto. Porque não me diz o teu nome. Se Diego. Eu quero te amar. Cadê o Cenirocha, meu irmão? Ei, Cibico, cadê o Cenirocha? E dizer a você. Tá matando por aí, né? Amor, vai, Cibico, Cibico. Que clemissão. Que show, vai a loucura, né, Bati Show? Só lembrando o Briguidinho. Sofrer. E meu patrão dele tá ali ao lado. A nossa história. Pega o amigo Libório do Estabocão, tá aqui com a gente. Cadê você, Libório? Pode ter um fim. E treme tudo, treme tudo. Vai, vai, vai. E vai na marcante, na marcante, na marcante, na marcante. Tabaco aguentou aí de moto ontem? Sim, já é madrugada e você não tem. Aguentou? Pensa aquela dúvida onde. É que eu passei ali no. Ando pelo quarto pensando em você. Ligo pro celular, não quer me atender. Eu sinto um vazio no peito, a solidão. Por que que faz assim? O dono é eu. Coração, eu te amo demais. Mas de que é mim mesmo. Amor não faz assim, tem pena de mim. Sozinho, abandonado. pensando em ti. O que será? O que será da minha vida? Se não te amar, não provar seus beijos, não dá. Diga, por que você partiu? Olha aí, Dadá do Bojo. Na madrugada, no fim da tarde. O nosso amigo Tabaco. Por que maltratar? Te digo, vou falar das coisas uma a uma. Se liga, meu irmão! Queria poder te tocar, te abraçar, te dar carinho e te amar. Você não vai chorar, eu prometo. Queria poder te falar de uma paixão, de um coração que tanto chora. E das pessoas arrumam um jeito, uma maneira de poder te falar que amar você e quer você pra toda a vida. E te dizer que não você é e fica só. Queria poder te falar, eu amo você. Quero você aqui agora, agora, agora, agora, agora, agora, agora. Eu guardo. Já esqueceu do que te falei? Como dói. Você me deixou só outra vez e não teve dó. O homem só varão porque teve a pensão pra pagar. Eu quero te dizer como estou. Não dá mais. Eu carrego comigo essa dor que você me deixou. E desse jeito eu vou mandar ela mandar outra pra ir pra ver se ele vem de novo, é? Como é. A prova desse amor. Tá pra gente aqui no Mega, hein? E mais uma vez detonando o ADK! Está aqui com a gente também. Um abraço pra você.